Thank you. 8-900 para o táxi com 1-9-5-9. Agora a autonomia é de 4 horas e 12, alterando com... Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Chame o ponto de espera pronto, altímetro 1012, 1817. 1012, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chama 1817. Tá livre e alinhar e decolar, vento 030 graus, 031. Decolam, 8-9. Oito no sete, decolado ao 549. Chame o controle em 035, bom dia. 935, boa, 8-7. Controle, boa noite, voo 18-17, decola na sua escuadra. 1817, boa noite, contato radar, virou 360, sai da Arbor. 36, Arbor, 1817. Tá no localizador, o gol na 271. O 271 chama a torre na 862 de Bom Pouso. 286, bom dia. Boa noite, o gol na 271 estabilizado no X-ray. Check 3. Ainda não. Forme com trem checado, vento variável com 03 nós, 1271. Sim. Simbra, trem baixo travado, 271. Tem livre pouso, o vento aqui é norte com 03 nós, 1271. Livre pouso, pista 10, 1271. 7-1. Seu solo foi 5-6, libera a direita mantendo a minha escuta. Prossiga via Fox, Alfa e Juliette para o portão 07. Fox, Alfa, Juliette para o 07, vou no 271. Prossiga. Bom dia, Whisky Juliette Vito, certificando a detenção de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Autorizado o recuo da aeronave. Chame quando pronto para prosseguir o reboque, ok? Inicie o pushback da aeronave, chame pronto para iniciar o reboque, o Whisky Juliette Vito. Chamará quando pronto para o reboque, Juliette Vito. bom dia, Whisky Juliette Tango. Diga, bom dia. Encontra-se aqui no PAD 3, solicitando um reboque para a posição 5 do PAD 1. Ok, coordene aí com a equipe de solo para efetuar um reboque aí simultâneo com a aeronave da companhia, que já está aí também no reboque. Chame para ingresso no PAD 1, isso que Juliette Tango. Whisky Juliette, tá certo, graças. Whisky Juliette Victor, escuta. Prossiga a torre. Whisky Juliette Victor, prossiga com reboque, chame pronto para ingressar no pátio 1, ok? Chamará para ingressar no pátio 1, no Juliette Victor, ok. Juliette Vitor na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 03. Autorizado, ingresso, chame finalizando o reboque. Whisky Juliette Vitor. Camaral Termino, Juliette Vitor. Aguardamos a instrução para iniciar reboque para o pátio 1. Autorizado, chame finalizando o reboque da PAN no portão 5. Whisky Juliette e Tango. Tango ciente, portão 5. Jack Victor informando o término do retorno do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Gente, bom dia.